E começamos as 12 horas da Orelha Extra de hoje, lá atrás, e lá atrás significa 1996, com o inesquecível álbum Near Life Experience, do Scum, a banda que tinha por lá Talia Zedek e Chris Brokaw. Dois temas, já escutámos Hurricane e de seguida Secret Number. Bem-vindos, Orelha Extra, canal auditivo suplementar, na Universidade FM, RUC, Rádio Castrense e Rádio UFSCar. Tarde saudades para uns inesquecíveis Scum, principalmente o álbum Near Life Experience, o terceiro da carreira da banda, editado em 1996, logo no início da Orelha Extra de hoje, com dois temas, Hurricane e Secret Number. Por aqui vamos estar durante as duas próximas excessivas duas horas. Não há muita paciência hoje para ouvir música, ainda menos rádio, e logo duas horas. Continuamos agora com os Fingers, do mais novo Awkwardly Blissing Out. To me, every hour of the light and dark is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. Thank you. Poet is priest. Money has destroyed the soul of America. Congress has broken through to the precipice of eternity, and the president has built a war machine which will vomit and rear up Russia out of Kansas. Primeiro trio Fingers, onde está Carla Dal Forno, Sam Carmel e Tarkin Manek. O mais recente disco chama-se Awkwardly Blissing Out e o tema foi All Rolled Up. E depois Carla Dal Forno, em nome próprio, no novo The Garden, o EP. E desta vez o tema destacado foi Makeup Talk. São os sons iniciais da Orelha Extra de hoje. Para continuar a fantástica música da Somália, alguma dela agrupada na compilação Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa. Tough, tough. Thank you. Primeiro Amina Kamari com Men Are Cruel and Kind, os temas têm tradução em inglês, e depois Ali Nur com um tema cujo nome é desconhecido, ambos na fantástica compilação Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com podcast em www.orelhaextra.com. E vamos agora até o Oriente, mais propriamente até à China, com o álbum Before the Applause para os Retros. Yeah. 有所思，乃在大海南。何用问魏君，双珠戴帽簪。 Uma viagem pelo Oriente nos minutos anteriores, primeiro com a banda de Pequim Retros. O álbum chama-se Before the Applause e o tema foi Red Rum Aviv. E depois o regresso da grande Yoshimi Piwi, agora assinando como Yoshimi O, aliada a Yoshida Daikiti, Akita Goldman e Motoyuki Amamoto. São os Psycho Bab. O álbum chama-se Sabe-se por Anibab. E desta vez o tema foi, e o título é uma onomatopeia, A-M-N-N-E-M. Continuam com a orelha extra, são já os minutos finais desta que é ainda a primeira das duas partes. De seguida, os Ife de Edgy Ogbe. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, al norte-americano Mark Underwood, agora em Porto Rico e dá pelo nome de Otura Moon, lidera este Zifé. O álbum chama-se Edgy Ogbe e desta vez escutamos Três Mujeres, Iboru, Iboia, Ibo Xexé. É o final da primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Vamos escutar ainda depois um pouco para o regresso dos Luxembourg Signal. O álbum chama-se Blue Field e vamos ficar precisamente com o tema título. Though Dr. King's aims of racial harmony and economic justice remain far from settled, his personal legacy remains an inspiration to millions of others. Through their efforts, his dreams refuse to die. Sound of vision.

Cá estamos para fazer esta que é a segunda e a última hora da Orelha Anstra, canal auditivo suplementar, através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e em Portugal, na Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM e Rádio Castrense. Podcast em www.orelhaextra.com. Começamos com uma grande figura da música dos últimos anos, seu nome Mick Harris, o homem dos Napalm Death, mas também dos Scorn ou mesmo dos Painkiller, nestes últimos com John Zorn e Bill Laswell. A sua nova aventura chama-se Fret, o álbum Over Deaths, e o tema foi Lift Method. Vamos estar por aqui durante os próximos quase 60 minutos e, para continuar, outro grande nome, ou melhor, outro grande nome da música dos últimos anos, mais conhecido enquanto produtor, mas para nós muito mais enquanto grande músico, Joe Henry. Novo álbum chama-se Trum. Vamos ficar com Believer e Dark is Light Enough. Olá. Yawning into field, skirting now the river, pushing water further, falling lower still. Oh my word, oh my captain, all my gold stepped into view. My disappeared redeemers, lost believers seen in you, lost believers seen in you. One calls forward. came up once and hollered. I went down and cried. I went to the window like all I feared might be outside. My cage it has betrayed me, holding neither time nor love, but letting in a dark I know must still be light enough. Fantástico Joe Henry, mais um excelente disco, o novo Tram. Ouvimos Believer e Dark is Light Enough. Também Napalm, vocalista dos Aietos Coyote, em nome próprio. O novo disco chama-se Needle Paw e vamos ficar com dois temas, With Each Lightning Snake Part 1 e Atari. As the beat goes on. Mm-hmm. Mm-hmm.

Thank you. Por aqui neste caldeirão cabe de tudo e mais alguma coisa. Isto é uma espécie de sopa de pedra musical. Depois de termos escutado a neozelandesa Nia Palm, frontwoman dos Aetos Coyote, a solo no álbum Needle Paw, ouvimos os Sazizo, uma banda de músicos albaneses reunidas pelo afamado produtor Joe Boyd. O álbum chama-se At Least Wave Your Handkerchief at Me, The Joys and Sorrows of Southern Albanian Song, e o tema é o inicial do disco, e foi Tana. Continuam com a Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Melbourne, na Austrália, tem uma fantástica cena musical, segundo nos dizem, e de lá chegam estes de Stropes, uma banda que é constituída por membros de outras bandas, precisamente dessa cidade, gente que está nos Dick Diver, Twerps, The Stevens e também nos Blank Statements. Chamam-se, como dissemos, de Stropes, o álbum é homónimo e ouvimos a estreá-lo por aqui, Go Ahead. Em seguida, fazemos mais uma recuperação, vamos até o ano 2000 e à compilação Misty Mirage, compilação do músico dos anos 60, Kurt Boetker. Compilação esta que teve também uma reedição em cassete em 2016, através da Burger Records, e de Kurt Boetker e deste Misty Mirage. Vamos ficar com Tumbling, Tumbleweeds e That's the Way It's Gonna Be. Agora não cantam porque já não há homens para andarem a cavar e a escavar e a redrar. Antigamente escavavam, redravam, cavavam. Agora já não há homens para isso. É tudo por máquinas. See you. family. Walk along. So you say that all the good times are gone. So you say this rain will keep raining on. Recuperação por aqui de um disco que contém outtakes, temas nunca antes editados e também gravações ao vivo do fantástico músico dos anos 60, Gert Boetker. Chama-se Misty Mirage e os temas foram Tumbling, Tumbleweeds e That's the Way It's Gonna Be. Para continuar, há novo trabalho também para a britânica Laura Cannell, é uma cassete de título Hunter, Huntress, Hawker. Para hoje, Persuasion. Thank you. The history of religion is the history of the state, incestuous exploiters of a catalogue of hate. The man of peace was overrun by armies of the Lord, who signed their names to any war and sang to praise the sword. This could have been the big leagues. I could have been a star. They say I had the talent, but they also say I didn't have the heart. I knew it from the start. It might seem that it don't faze me, but it's tearing me apart. I could have been a poet. Some folks say I am. Could have been a preacher, but to save a soul, you gotta give a damn. And I'm not that kind of man. And I pray like hell to find out that Jesus understands. Just write them down for free. I would gladly take the credit, but all I'm doing is listening. So I'll just sit here talking to the ghost of my old man and asking stuff about the wicked ways of women, about the easy road that always ends up rough. I'll ask him why the devil called his bluff. He gave all he had to give us, but it was not enough. This could have been the big leagues. I could have been a star. I may have had the talent, but I know for sure I didn't have the heart. The death of the over 200 refugees off the coast of Lampedusa are the tragic and bitter fruits of Fortress Europe. They are shamefully only the most recent deaths and victims of an EU war against migrants. Baba Bougie Sénégal. uma das grandes formações de música africana do Senegal, a Orquestra Baobab, último álbum tributo do Diouga Dieng, precisamente um dos seus vocalistas, e o tema Fainkunklo. Anteriormente ouvimos o norte-americano Ronnie Foss, do seu terceiro longa duração, tem o título de Last of the True e conta com a colaboração, entre outros excelentes músicos, de Sadler Vaden. O tema esse foi Big Leagues. Chegamos assim ao final de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Para o fim, vamos ficar com os Darto, de Human Giving. O tema esse vai ser Feel 3. Tchau. Don't wanna live past Friday night. Gonna make love to the Sunday die. Cause today is my big day. Get up to let God down, and knowing He's not around. Tomorrow looks so bright, glowing underneath the city's light. I'm a man.